No fundo do poço, você me encontrou, já quase sem vida. De portas em portas, sem ter esperança, sem ter mais saída. Cansado da vida, cansado de tudo, nem lágrimas tinha pra poder chorar. Meus olhos secaram, meus pés se cansaram do meu caminhar. No fundo do poço, já quase sem rumo, buscava um abrigo, um colo quentinho, um afago, um carinho, a mão de um amigo. Clamei o teu nome com as forças que eu tinha. Abri os meus olhos e vi tua luz. Do fundo do poço, você me tirou, meu Senhor Jesus. Contigo, meu Senhor, não há o que temer, não há por que chorar, não há por que sofrer. És minha adoração, razão do meu viver. Me deixa ser só de você. A mão que me salvou te salvará também. A luz que me curou vai te curar também. Te amo, meu Jesus, aceite o meu louvor. Eu quero ser de ti, Senhor. Já quase sem rumo, buscava um abrigo, um colo quentinho, um afago, um carinho, a mão de um amigo. Clamei o teu nome com as forças que eu tinha. Abri os meus olhos e vi tua luz. Do fundo do poço, você me tirou, meu Senhor Jesus. Contigo, meu Senhor, não há o que temer, não há por que chorar, não há por que sofrer. És minha adoração, razão do meu viver. Me deixa ser só de você. A mão que me salvou te salvará também. A luz que me curou vai te curar também. Te amo, meu Jesus, aceite o meu louvor. Eu quero ser de ti, Senhor. Eu quero ser de ti, Senhor. Eu quero ser de ti, Senhor.